Ai, prima ponto, prima ponto, com seu pai. Balança, mas não cai. Chama povo garoanda, prima ponto com seu pai. Vai, minha filha. Quem é filho de Umbanda? Balança, mas não cai. Chama povo garoanda, prima ponto com seu pai. Ai, prima ponto com seu pai. Risca! Prima ponto, minha filha. Prima ponto com seu pai. Quem é filho de Umbanda? Balança, mas não cai. Chama povo da Ruanda, prima ponto com seu pai. Vai, minha filha. Quem é filho de Umbanda? Balança, mas não cai. Chama povo da Ruanda, prima ponto com seu pai. Ai, prima ponto com seu pai. Risca! Ai, prima ponto, prima ponto com seu pai. Quem é filho de Umbanda? Balança, mas não cai. Chama povo da Ruanda, prima ponto com seu pai. Vai, minha filha. Quem é filho de Umbanda? Prima ponto. Balança, mas não cai. Chama povo da Ruanda, prima ponto com seu pai. Ai, prima ponto com seu pai. Ai, prima ponto com seu pai. Quem é filho de Umbanda? Balança, mas não cai. Chama povo da Ruanda, prima ponto com seu pai. Quem é filho de Umbanda? Prima ponto, minha filha. Balança, mas não cai. Chama povo da Ruanda, prima ponto com seu pai. Ai, prima ponto, prima ponto, com seu pai.